cabeça, não vem do nada. Quando começa a agradar muito, vem com um discursinho todo organizadinho, cheio de ideiazinhas, mimimi, que vive o povo, sou do povo, meu zorro, pra cima de Moá, no meio dessa guerra, tu salve-se quem puder, eu quero ver fazer. Faz tempo que eu canto essa pedra. Gafanhotos, louva-a-Deus, cupins, tudo farinha do mesmo saco. E dessa farinha, meu amor, meu pirão primeiro, não é o seu, nunca será. Eu só vou acreditar, acreditar mesmo, quando eu vi a monotonia acabar.